Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Então, toda promessa tem seu tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha a calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar.